seria uma atitude, no mínimo, muito religiosa. Nós estarmos aqui cultuando e não pensarmos no que está acontecendo hoje no Brasil inteiro. Nós vamos cear, e uma das palavras do Senhor sobre a ceia é que eu e você devemos discernir o corpo. Discernir o corpo. De repente, o Espírito do Senhor nos diz: eu quero um altar de adoração. Proclamem que eu sou santo. Proclamem que eu sou santo. Por que o Senhor fez isso aqui, agora? Porque as trevas, o que o maligno está fazendo ao redor é levantando altares de culto a Satanás em cada esquina. E eu não quero meu povo desatento, desalienado. Eu quero meu povo consciente de que eu estou voltando. Jesus está prestes a voltar. E eu temo em dizer, eu resisto dizer, mas, por um lado, tudo só vai piorar. Economia, política, sociedade, promiscuidade, iniquidade, até que vai se levantar um que vai pôr em ordem e paz todas as coisas. E as pessoas darão graças a Ele por ter feito paz e ordem. Ufa! E a maioria não saberá que se trata do anticristo. Esse é o tempo que nós estamos vivendo. E o carnaval mais iníquo, mais promíscuo, mais satânico que você já viu em todos os anos da sua vida é o desse ano. E o ano que vem será pior. Porque os demônios estão soltos, eles foram legalizados pelo governo, pelas entidades, pelas famílias, pelas pessoas. Retiraram os muros que sobravam, que ainda existiam, da proteção da família, de valores, e afrontaram Deus de uma forma impossível de ser mensurada. Estão tomando as criancinhas e fazendo delas brinquedos de demônios. O carnaval que estamos vendo ao nosso redor, no carnaval desse ano, ano de 2016, não pode ser uma coisa que a gente apenas diz: ó, está terrível. O Senhor nos chama nessa manhã para dizermos: santo, santo, santo, santo. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo 5, nós vamos participar da ceia do Senhor. É possível que alguns irmãos nesta manhã não estejam na ceia deste domingo porque viajaram. E é possível que muitos desses irmãos que viajaram, viajaram porque precisavam viajar, não tem como estar aqui porque estão mais distantes, mais longe. E isso talvez seja um fato isolado em toda a vida, a caminhada semanal, mensal, anual destas pessoas. Mas é possível também que muitos não estão hoje no culto, na ceia, celebrando o Senhor, nem atentos às coisas espirituais, porque estão realmente fracos espiritualmente. Preferem qualquer outra coisa. Não estão atentos. Atentos e desatentos serão pegos de surpresa. E a palavra do Senhor em Hebreus, aos crentes, aos cristãos hebreus, e ele diz assim no versículo 11, capítulo 5, versículo 11: a esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas. O alimento sólido é para adultos. Aqueles que, pela prática, têm suas faculdades exercitadas. Interessante que Paulo não diz aqueles que estavam buscando um milagre, buscando bênçãos de Deus, ou foram tocados por uma unção, por uma emoção. Não, Paulo diz assim, aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Eu quero discernir o mal que está ao nosso redor. Eu quero discernir, Senhor, o que está acontecendo no Brasil nesse carnaval. Eu quero discernir, eu não quero nunca mais ser uma criança espiritual dizendo tem nada a ver, assistindo o lixo que tem na televisão e absorvendo tanta porcaria como se eu fosse um ímpio. E precisando que meus pastores ensinem de novo aquele leitinho básico inicial para que eu seja um pouco mais maduro, que eu possa discernir não somente o bem, mas também o mal. E o Senhor faça umas perguntas a nós nessa manhã. O que é que tem mudado na sua vida nesse tempo que você é membro desta igreja? O quanto você tem crescido espiritualmente? Ou a sua vida espiritual continua do mesmo jeito? Quais são as mudanças, o crescimento espiritual real que você pode contabilizar? Eu era assim, agora eu estou assim. Eu gostava disso, agora eu não gosto mais, eu estou querendo isso. Eu tinha coisas de criança e agora eu estou mais maduro. Como é que você mensura que está mais maduro? Pelos frutos. Frutos do Espírito no meu caráter. Eu estou cada dia mais manso, humilde, fiel, leal, amando ao Senhor, mergulhando na palavra. Nesta semana nós começamos o devocional com toda a igreja e isso está sendo maravilhoso. Eu não consigo ficar sem meu devocional. Eu estou tendo prazer em ter o tempo diante do Senhor. Isso são frutos e sinais. Não, eu ainda estou correndo, ainda eu ainda estou nessa vida. Então eu preciso avaliar o quanto eu tenho crescido espiritualmente e o quanto a minha natureza carnal é que tem governado minha vida. Eu preciso parar. Jesus disse, avalie, pois o homem... Paulo disse isso da ceia que Jesus serviu. E Paulo ensina isso em Coríntios, dizendo, o Senhor naquele dia, tomando pão, tomando vinho, hoje nós vamos cear. E o Senhor diz através de Paulo, Paulo, ensina ao meu povo... Tenha um discernimento, avalie, pois, o homem a si mesmo. Ao ouvir mensagens, ao adorar o Senhor no culto congregacional, ao comungar com os irmãos, eu tenho sido desafiado a mais santidade? Ou eu só avalio se gostei ou se não gostei? Se estou de acordo ou não estou de acordo? Passa um carro à noite na estrada no sentido contrário e ele joga farol e luz alta. Aquilo me cega os olhos ou não? Se a luz vem de forma intensa em direção aos meus olhos, eu não enxergo mais nada, eu só enxergo a luz. Me perguntam, que carro é que estava com o farol alto? Não dá para ver que carro estava. Se o culto, se o meu relacionamento com o Senhor, se a minha vida com o Senhor, ele põe luz, não dá para eu me importar com mais nada, não dá para eu continuar chateado, irritado ou preocupado com as coisas terrenas, eu tenho que me render a ele. Não dá para ver mais nada, a não ser a luz. E o Senhor nessa manhã, ele nos desafia. Eu tenho me esforçado para colocar em prática o que Deus me ensina na minha igreja. E às vezes o que eu estou ouvindo pelas mídias sociais em abundância e só acho legal. Eu tenho realmente me esforçado, eu tenho visto frutos crescentes no meu caráter, na minha personalidade e na intensidade do meu serviço ao Senhor e às pessoas. Quais questões carnais, difíceis, problemáticas, ou de comodismo, de falatório, de qualquer tipo de reação carnal, permanecem inalteradas na minha vida? Eu continuo sendo assim. Eu preciso ser despertado, eu preciso ser sacudido, eu preciso ser ajudado, eu preciso ser liberto, Senhor. Só de nos colocarmos fazendo essas perguntas diante de Deus, já muda nossa posição espiritual em meio aos dias malignos que o nosso país está vivendo. Se alguém nessa cidade, nesse país, nessa terra, começar a buscar o Senhor assim, isso já traz da sua santidade uma porção que afeta a nossa vida terrena. Paulo diz, eu continuo tendo que dar leite para vocês, vocês são inexperientes na palavra da justiça, são criança ainda. Alguém precisa voltar a ensinar todos os fundamentos, vocês não cresceram, vocês não assumem responsabilidade. Se é um adolescente, o pai tem que ficar acordando ainda. O pai tem que ficar chamando ainda, insistindo para levantar. Se cresceu e é um adulto, já levanta sozinho, toma banho, assume, pega o ônibus e chega na hora no seu lugar. Eu acordo sozinho, eu levanto sozinho, eu tomo banho sozinho, eu tomo café, ou fico sem tomar café, ou eu ponho culpa nos outros, eu busco o Senhor, eu me levanto, eu vou exercitar, eu vou dar fruto, ou eu estou sempre dependendo de que alguém me sacude, me sacode, me desperte, me... Senhor, eu quero me avaliar nesta manhã da ceia. E eu não estou apontando para você. Essa mensagem, Deus não me deu porque falou assim, vai lá, você é o cara. Essa mensagem, Deus falou para nós, incluindo eu que sou apenas o carteiro. Todos nós precisamos nessa manhã, e essa é uma ação de santidade que afeta nosso país nesta manhã. Senhor, eu não quero estar vendo todas as coisas, apontando, identificando que tudo está terrível. Aonde vamos parar? Meu Deus, aonde vamos? Eu não quero apenas, porque isso não leva a ninguém. Pelo contrário, a cada ano isso se repete. Eu quero é minha vida no altar do Senhor. Eu quero mudanças radicais. Mateus, capítulo 14, o verso 14. Nós lemos assim, desembarcando, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se dela e curou os enfermos. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Uma palavra tão esquisita no grego, esplagnizomai, esplagnizomai. E não significa apenas o que a gente lê na tradução, significa revolveu-se suas entranhas. Meu Deus do céu! Não dá, Senhor Deus, não dá. Ele olhou a multidão, ele não apenas teve dó, ele não apenas teve compaixão no sentido, revolveu-lhe as entranhas. Esplagnizomai. E essa é uma referência para mim e para você. Eu estou mais maduro espiritualmente, ou o tempo está passando, como Paulo disse aos hebreus, e eu continuo precisando de leitinho? Eu preciso de um referencial para medir se eu estou mais maduro ou não. O referencial é Jesus. E eu posso escolher qualquer uma das suas características, mas nessa manhã o Senhor nos trouxe esta característica. Jesus olhava a multidão e suas entranhas se revolviam de compaixão. Senhor, eu aponto e eu até critico e rio das coisas que a nossa presidente fala. Não tem cabimento, meu Deus. Ouve essa aqui. A gente zomba, mas a partir de hoje eu quero esplagnizomai. Eu quero ter minhas entranhas revolvidas de compaixão por esta senhora, que se não receber a Jesus como Senhor e Salvador, quando deixar esta terra, vai viver a eternidade nas trevas. Não só pela presidente do nosso país, mas por aqueles que passaram lá na rua e bebiam e faziam sexo na esquina, e urinavam nos passeios, e estavam no carnaval fazendo as maiores coisas terríveis da natureza humana pecadora, eu quero ter compaixão por aquela vida. E nós estávamos atravessando uma balsa, entramos numa balsa semana passada, passando o rio de Santo André para Cabralha, lá na região de Porto Seguro, e quando eu estacionei o carro do lado da balsa, o carro do lado tinha uma música de funk promíscuo, coisas imundas, nojentas, e um som horrível, mas muito alto. E eu desci do carro, e assim, inocentemente, falei assim: aí, senhor, tudo bem? Dá para baixar o som um pouquinho? E ele veio bêbado, me afrontando, diz assim: por quê? Eu disse: não, só é porque você quer? Eu falei assim: não, porque só estou pedindo. E ele veio e me olhou com os olhos furiosos, disse: não vou abaixar. E nós atravessamos aquela balsa com aquela música insuportável nos ouvidos. E eu fiquei olhando e falei: senhor, naturalmente, é possível que eu não tomasse nenhuma atitude de rompante, um pouquinho de bom senso eu vou ter, mas é bem provável que eu fosse lá no dono da balsa, no comandante, em alguma autoridade, falou assim: eu quero exigir que seja abaixado o som. E eu ia criar um problema aqui, senhor, eu ia entrar com alguma tentativa na carne. Só o senhor pode me ajudar a entender como lidar com estas pessoas. E no dia seguinte, eu estava em casa, e aquela experiência de um carro com um som ensurdecedor, com uma música impossível, se repetiu lá na minha casa. E agora não era só um carro, agora eram pelo menos uns 20 carros, mais o palco no centro da praça, mais centenas de carros estacionados em tudo quanto é lugar, mais milhares de pessoas ao redor da minha casa no sábado à tarde, gritando e tocando aquelas músicas. Era o esgoto do inferno aberto e lançando fora todo tipo de lixo. Era uma coisa insuportável. Se você passar agora lá, 10 dias depois, você vai sentir o cheiro de urina nos quarteirões à volta todos, de tanto lixo que foi descarregado lá E eu fiquei em casa, e eu não fechei as janelas, eu fiquei ali, e eu fui um tempo para o teclado, pus um fone, fui adorar o Senhor. Eu falei, Senhor, o que é isso? E durante a semana o Senhor foi me respondendo, esplagnizomai. Não se irrite, não se indigne, não fique irado, não tome suas atitudes, tenha compaixão dessas pessoas. Se você começar a ter compaixão dessas pessoas, você vai emitir um pequeno sinal de que está crescendo espiritualmente. Senhor, eu não quero olhar para esse carnaval, para as pessoas, para a degradação da sociedade. Eu não quero olhar para a situação do governo, para as coisas inimagináveis, impensáveis que estão deixando acontecer no nosso país. Eu não quero olhar para isso indignado. Eu quero ter, como Jesus, o coração cheio de compaixão. Eu quero ir interceder, mas eu tenho muitos problemas, eu tenho muitas necessidades pessoais, eu estou com a minha vida toda pelo avesso. Eu não quero saber mais de mim, eu quero crescer espiritualmente. Eu não quero mais apenas cuidar das minhas coisas emocionais terrenas. Eu tenho crescido, Senhor, na compaixão pelas pessoas, ou eu vivo só o meu universo, minhas necessidades, meus prazeres? Verdadeiramente o mundo está perdido. Não é só assunto do homossexualismo, de questão de gênero, não é só as crianças que estão aprendendo a se drogarem ou a se prostituírem, não é só o carnaval, não é só o governo, não são essas entidades malignas que foram legalizadas de forma explícita no nosso país, não é só a questão do senhorio do anticristo que se estabelece cada dia mais diante dos nossos olhos. É uma questão de intercedermos com compaixão, de crescermos espiritualmente e entendermos quem nós somos no corpo de Cristo, quem nós somos como membros da igreja local. É uma questão de crescer e amadurecer e dar muito fruto. Se você comprar um carro novo e viajar, e no meio dessa viagem roubarem seu carro, ou um acidente acontecer e estragar totalmente o seu carro, você tem duas possibilidades: ou se desesperar porque acabou de comprar um carro novo e agora vai perder o carro, ainda que esteja pagando a prestação ou se tenha pago à vista, você vai ter um prejuízo gigantesco. Essa semana eu comprei um carro novo, primeira viagem, eu perdi o carro. Meu Deus, que desespero, que coisa! Mas se você tiver seguro, por mais que isso te abale, você vai dizer, o seguro vai me dar outro carro novinho. Mas você só pode ter seguro na hora do acidente se você adquirir o seguro antes de qualquer possibilidade de seguro, de acidente. Nós estamos entrando num tempo onde não apenas um acidente com um carro que vai te levar um bem, não apenas um assalto, um roubo que vai te fazer perder algo precioso que custou caro. Não, nós estamos entrando num tempo onde Satanás está detonando a natureza, está detonando a sociedade, está detonando a família. E não é apenas o PT que está fazendo isso com corrupção, é o cenário do anticristo em todo o mundo. E isso vai nos atingir. Você e eu não estamos imunes a isso. A crise que estão dizendo que vai ser pior nesse ano vai te atingir, vai me atingir. Não estamos imunes a isso. Qualquer pessoa, um jornalista, um repórter qualquer, por mais simples e ilimitado que possa ser, ele vai te dizer, o prognóstico é que mais 4 anos para as coisas talvez melhorarem um pouquinho. Agora, ainda que nos atinja alguma coisa, se eu tiver o seguro, estou seguro. E o seguro só pode ser adquirido antes das coisas acontecerem. E o seguro, nesse contexto ilustrativo que eu estou trazendo, é a minha vida de intimidade com Deus. Minha estabilidade espiritual, minha maturidade espiritual, minha chave de acesso à presença de Deus, minha paz e segurança, não apenas porque eu sou crente, eu sei que Jesus vai resolver o problema, não, minha completa segurança e estabilidade, porque eu estou no governo, eu estou em Cristo Jesus. Nada do que está aí acontecendo com o Egito vai me perturbar, nem a morte, muito menos crise. E eu vou atravessar qualquer crise, qualquer problema de anticristo, qualquer tribulação, em paz e segurança e feliz, e servindo a Deus, porque eu sei em quem tenho crido e sei que Ele é poderoso para guardar meu tesouro até o dia final, e nele eu tenho toda a segurança. Eu estou crescendo espiritualmente, eu estou amadurecendo espiritualmente, eu sou membro do corpo de Cristo, e a minha vida cada dia mais ela é organizada mediante o governo de Cristo. Esse é o meu seguro. É por isso que eu não tenho que temer. Você pode dizer isso nesta manhã. Mais do que isso, referencial. Quando eu olho para o que está ao redor e para as pessoas, eu tenho compaixão. Esplagnizomai, eu tenho compaixão das pessoas. Eu sou levado a interceder por essas pessoas. Senhor, se aquele povo, aos hebreus, na carta de Paulo aos hebreus, era criança, eu quero crescer espiritualmente. Eu quero ter frutos espirituais. Eu quero ter folhas, eu quero ter flores, e eu quero ter pendão, e eu quero ter fruto espiritual. Está escrito quais são os frutos do Espírito. Eu quero ter esses frutos do Espírito crescentes na minha vida. Também é fruto de Deus na minha vida o caráter e as obras, o serviço. Eu quero me engajar cada dia mais. Não é nas atividades da igreja. É na atividade do reino. Alcançar vidas, testemunhar de Jesus, discipular vidas. Eu quero isso. 1 Coríntios capítulo 11, Paulo diz: nisto, porém, vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado a haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comer cada um toma antecipada a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber, ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, naquela noite em que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor. Nessa manhã nós estamos anunciando a morte de Jesus Cristo. Oh, Satanás, demônios, inferno inteiro, oh, qualquer uma dessas estruturas estabelecidas do diabo na nossa terra, nós estamos proclamando a morte de Jesus. Jesus morreu numa cruz, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, está sentado à destra de Deus Pai, acima de principados e potestades, e eu estou assentado com ele. Isso é importante para mim. Isso é mais importante para mim do que qualquer outra coisa, Senhor. porque eu quero amadurecer espiritualmente. Eu não quero apenas frequentar a igreja. Pastor, estou gostando da igreja. Não tem muito valor isso. Pastor, aquela mensagem foi maravilhosa. Não tem muito valor isso, irmão. Eu não me importo se você vai elogiar ou se você vai rejeitar qualquer ministração, qualquer mensagem. Se você vai elogiar, se você vai gostar, ou se você não vai gostar, ou se vai ficar do mesmo jeito. Isso não é importante no reino de Deus. O que é importante é se isso nos fez crescer espiritualmente. Eu estou mais adulto, mais maduro, mais estável, mais vitorioso. Isso é o que o Senhor quer para mim e para você. Porque para Deus também não importa se eu prego. Para Deus não importa se eu tenho dom A, B ou C, se eu sou pastor ou se eu sou engenheiro. Para Deus importa se eu estou debaixo do seu governo e crescendo. Senhor, nesta manhã eu quero me colocar assim. Paulo diz, por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Não é apenas aquele que comer e beber e não foi batizado. É muito mais do que isso. É aquele que come e bebe sem ser digno de participar. Mas o Senhor não traz enigmas. O versículo 28 esclarece o que é ser digno ou o que é não ser digno. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E coma e beba. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Então examine-se, pois, o homem a si mesmo. Senhor, eu estou me examinando e o teu Espírito já me deu um parâmetro. Eu quero todos os dias, em toda situação, seja vendo a senhora Dilma, seja vendo o carnaval, seja vendo a injustiça que fizeram contra mim, porque muita gente só enxerga a injustiça que fizeram contra ele. Senhor, seja vendo o que for, eu quero ter o teu coração de compaixão pelas pessoas. Eu quero examinar a mim mesmo, Senhor. Eu preciso crescer, eu preciso amadurecer espiritualmente. Esta é a razão porque há entre vós muitos fracos, doentes e não poucos que dormem. Se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgamos, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Senhor, nesta manhã eu quero participar da ceia com um desafio sobre a minha vida. Eu quero crescer espiritualmente. E não importa se eu já cresci até aqui, essa palavra não é um dedo acusando. Essa palavra não é um peso sobre mim. Eu quero continuar crescendo. Não importa se eu cresci pouco. Não importa se eu cresci muito. Eu quero continuar crescendo espiritualmente. E eu reconheço diante do Senhor que o Senhor nessa manhã me deu pelo menos um referencial prático. Continuar crescendo espiritualmente não é uma coisa genérica, abstrata. Eu tenho um referencial prático a perseguir. Eu quero ter no meu coração o que Jesus tinha. Esplagnizomai. Eu quero ter compaixão. Eu quero ser movido para chorar pelas situações, para interceder, para orar pela presidente, orar pelos deputados corruptos, orar pela corrupção, orar pelo país, orar pela situação, orar pelas pessoas que estão no carnaval, orar. Eu quero interceder. Eu não quero só fazer aquela oração religiosa, ó Deus do céu, o Senhor viu, tem misericórdia. Não, eu quero sentir do teu Espírito Santo compaixão por tudo que está acontecendo. E esse é o meu seguro. Eu estou seguro que vamos enfrentar toda a situação que virá. Não estamos imunes, mas como o povo de Israel no Egito, havia praga no Egito, mas na terra de Gósen não havia praga. Havia abundância de vida, de sustento, de proteção, de livramento, de graça, de cântico, de direção, de todo tipo de bênção vinda de Deus. Eu vou viver isso nessa terra. Pode o anticristo vir, pode a tribulação vir, pode ser o que for, pode ser o que for, pode o canal, pode o país vir, pode a crise vir, não importa, Senhor. O que vier, virá. Mas como já ouvimos, é juízo sobre o ímpio. Eu tenho um seguro. E o meu seguro é que eu estou crescendo na comunhão, na intimidade, na espiritualidade, amadurecendo no Senhor. Fecha os teus olhos, irmão.